quanto vale não ficar só. Quando o que mais se quer é só conversar, gargalhar e até brigar. Quanto vale o telefone tocar? Quando que mais se quer é falar? Tudo ou nada com alguém, talvez fique tudo bem. Um valor igual ao teu não tem. Como o sol e a lua e o vento na rua, é impossível viver só. Como água na chuva, a semente e a uva. Como posso ver, como posso aprender, sem alguém pra me dizer, amor, aqui estou pra você, pra você. Quanto vale algo bom sentir? Quando só o mal parece vir, mas a mão está ali, pronta para te servir. E o coração agradece por você estar aqui. Como o sol e a lua e o vento na rua, é impossível viver só. Posso aprender sem alguém pra me dizer, amor, aqui estou pra você. E se o nosso céu desaparecer, o amor de Deus vai refazer. Como o sol e a lua e o vento na rua, é impossível viver só. Como água na chuva, a semente e a uva. Como posso ver, como posso aprender, sem alguém pra me dizer, amor, aqui estou pra você. Pra você.